Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da boa música. Nunca se fez tanta música ruim como se faz hoje em dia, não é? É, mas também nunca se fez tanta música boa como se faz hoje em dia, não é? É tudo uma questão de respeitar os seus ouvidos, sua inteligência e procurar coisas boas para ouvir. Vamos tratar disso no programa de hoje, que na trilha sonora vai mostrar, provavelmente, gente que você nunca ouviu. Aliás, você vai notar que esse programa vai ser muito musical. Eu vou deixar tocar as músicas porque faz parte do jogo, ok? Para começar, uma frase do poeta inglês Robert Browning. Quem ouve música sente a sua solidão imediatamente povoada. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem a importância que a música tem para a nossa cultura. Acesse www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na infinidade de programas, não só musicais, que o Itaú Cultural coloca à sua disposição. E o melhor, é de graça. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas esta semana vai para a professora Magda Lopes, que comentou o programa Ai Se Eu Te Pego 2 assim. Olá, Luciano. É, foi difícil, mas não impossível ouvir este programa até o final, porque você incrementou com sucessos, mostrando, como sempre, novas versões de se ouvir, ver e interpretar tudo que nos é apresentado. Chamou a atenção sutilmente e mandou o recado certinho e, como dizia vovó, para bom entendedor um ponto é vírgula. Ah, Luciano, você se esqueceu nos seus comentários do Eu Não Quero Ser Um Pocotó. Será que você também fez intencionalmente para esse versinho não mais sair de nossas cabeças? Não se esqueça que esse meme tem seu lado positivo e curativo. Sou professora e levei para meus alunos a musiquinha do Café Brasil. Foi uma sensação. A molecada deitou no chão de tanto rir e isso virou uma aula maravilhosa sobre a valorização da nossa língua portuguesa. E saiba você que tenho inovado muito minhas aulas com a sua ajuda e penso que despocotizo vários cidadãos todos os anos. Um abraço. Ei, mais uma professora usando o Café Brasil para fazer a cabeça da molecada, né? E lembra que no programa passado eu botei uma história de uma professora que achou um saco o programa? Pois é. Que legal! Obrigado, Magda, por contar pra gente que você está despocotizando a garotada. Que responsabilidade, hein? A professora Magda ganhou um livro, pois comentou um programa. E você? E vamos que vamos na promoção da Nakata, a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro. Se você acessar a página da Nakata no Facebook, clicar no post da promoção e seguir as regras, vai concorrer a um iPad, meu caro. Um iPad. São 6 iPads, um por mês. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K e boa sorte. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Ah, uma dica. Agora chegaram também as bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Aí ao fundo você ouve Portal do Cangaço, com o Dr. Raiz. banda originária de Juazeiro do Norte, no Ceará, que está na estrada desde 1989, trazendo uma sonoridade embalada pela cultura popular tradicional. Você já tinha ouvido o Doutor Raiz, é? Não? O baiano Glauber Rocha é um dos grandes nomes do cinema brasileiro. No final dos anos 1960 e começo dos 1970, soltou uma frase que passou a ser o mote do que se convencionou chamar de cinema novo. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa frase trazia em si o mito de que bastava uma ideia e uma câmera para se fazer cinema. É nada mais enganoso. Pesquisadores já descobriram, pela análise de vários roteiros do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que essa ideia do autor anárquico e improvisador que Glauber transmitia era pura ficção. Os roteiros refletem um processo minucioso de planejamento do filme. Glauber fez várias viagens para o sertão do Nordeste e fez pesquisas rigorosas sobre o cangaço. Glauber burilou sua ideia antes de pegar a câmera e produziu alguns dos filmes mais revolucionários do cinema brasileiro, seja na temática ou na estética. Oh, pessoalmente, eu acho os filmes do Glauber Rocha chatos, feios e desagradáveis, mas eu sei do impacto e a importância que eles tiveram quando foram produzidos. De qualquer forma, a frase famosa "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" ganhou outra dimensão nos anos 90, quando começou a popularização das câmeras de vídeo. De repente, qualquer pessoa podia ter acesso a câmeras com alguma qualidade de gravação e, portanto, era possível fazer cinema. É nada mais errado. Para fazer cinema, não basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Mesmo que você tenha dinheiro para ter uma boa câmera na mão, sem uma boa ideia, só vai fazer um filminho. Era uma vez uma galinha, apenas marrons, papo não tinha, mas um segredo ela guardava dentro de si. Numa casa pobre ela vivia, dias contados pra uma canjinha, até que um dia ela botou ovos diferentes. E vinha gente de lugares tão distantes pra ver. Os donos falavam: ela é nossa, estamos ricos pra sempre. Bela galinha, ovos de ouro, mas sempre tinha um mau agouro. Tanta riqueza não preservava a paz desse lar. E vinha o padeiro, o açougueiro, pedir dinheiro sem sucesso. Achava o rei da vila, ficou na solidão, porque galinha morreu, o povo sumiu e ele enlouqueceu. Que tal, hein? Esse é o guitarrista, cantor e compositor paulistano Kiko Perrone, com sua composição Galinha. Só aqui, né? Café Brasil. Que tal um pouco mais de música ruim feita no Brasil, hein? Você está ouvindo Maragogi, de e com o guitarrista carioca Beto Kaiser e sua banda Música. Ruim, né? naqueles mesmos anos 1970, 80 e até os 90, fazer música era uma dificuldade. Se você não caísse nas graças de uma gravadora ou tivesse um pai rico para bancar, os altíssimos custos de produção de um LP faria uma carreira pelas beiradas, sem projeção, sem sucesso comercial. Música era para quem atraía atenção, para quem tinha talento ou um algo mais. Não é por outro motivo que até hoje, quando se fala dos grandes nomes da música popular brasileira, nos referimos a senhores e senhoras na casa dos 60, 70 anos de idade. Gente que surgiu numa época em que, para vencer, você tinha que ser bom. E quem é bom, dura. Com o tempo, a coisa mudou. A tecnologia derrubou os custos de produção e hoje, qualquer pessoa com uma ideia na cabeça e um computador na mão faz música. Forró, quando é bem feito, é irresistível. Esse é um paraibano que mora em Fortaleza, chamado Chico Pessoa, com seu Avoante. É uma delícia. Só resisti porque nasci no pé de serra, e quem vem da minha terra, resistência é profissão. E nordestino é madeira que dá em doido, e a vida em pé não consegue quebrar não. Sobrevivi, estou aqui contando a história, com aquela mesma viola que me fez apaixonar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. Então, a revista Carta Capital foi publicado um artigo interessante chamado A Música Está Cada Vez Mais Alta e Menos Original. O som que vem agora é Barca Nova, com o mineiro Rodrigo Delage e uma deliciosa viola caipira. Um estudo publicado pelo periódico Nature Scientific Reports envolveu a análise por computador de mais de 500.000 de músicas gravadas entre 1955 e 2010. O resultado comprovou que a música pop ficou mais alta e menos original. O autor do estudo, João Serra, do Conselho Nacional de Pesquisas da Espanha, disse que conseguimos demonstrar como o nível global de altura das gravações de músicas tem aumentado consistentemente com o passar dos anos. De forma similar, a equipe descobriu que a diversidade de acordes e melodias diminuiu consistentemente nos últimos 50 anos. João Serra afirmou que isto gera uma receita para modernizar canções antigas, usando mudanças de acordes mais comuns, alterando os instrumentos usados na canção original e gravando em um tom mais alto. O estudo foi realizado com uma variedade de gêneros, como rock, pop, hip-hop, metal e música eletrônica. Sem mencionar as canções pelo nome, a pesquisa analisou apenas a música em algoritmos de números e símbolos em busca de padrões. O estudo destacou que grande parte das evidências coletadas aponta para um grau elevado de convencionalismo, no sentido de bloqueio ou não evolução, na criação e na produção da música popular contemporânea ocidental. O que o estudo fez foi comprovar uma impressão generalizada. A música está ficando pior quando comparada à música que se fazia 50, 100 anos atrás. Mas será, hein? Será que não é a síndrome da ideia na cabeça e da câmera na mão? Arrumei a casa, espanei o pó do peito. A tristeza dei um jeito de escondê-la no capacho. Areei os olhos, me quarei lá no riacho. Tirei a roupa do tacho, botei tudo no lugar. Terça-feira hoje eu acho, meu amor vai voltar. Casa toda com capim, cidreira. Prometi pra padroeira de subir a penha a pé. Serei os olhos, pus mais água no café e misturei com a colher e botei tudo no lugar. Quinta-feira tenho fé, meu amor vai voltar. Arrumei a casa. Olha aí, mais um pouco de música ruim. É Denise Melo, uma delícia, com Espera, de Kleber Albuquerque. Vamos então com o contraponto, com um artigo de Piero Locatelli, repórter da mesma Carta Capital, que escreveu na edição seguinte. O título é A Música Não Está Pior. Um estudo divulgado na última semana alentou os amantes de canções antigas. As agências destacavam: cientistas descobriram que a música está ficando pior. A pesquisa, feita por físicos espanhóis, parte de um banco de dados com músicas feitas entre 1955 e 2010. Mais de 500.000 de músicas foram analisadas. E conclui: a criação e a produção da música popular não estão mais evoluindo. Elas estariam cada vez mais piores e mais parecidas entre elas. Com a pesquisa, quem detesta músicas novas teria embasamento científico para continuar reclamando. Mas é bom olhar com calma o que os físicos chamam de piorar. Os pesquisadores dizem que a música está mais pobre porque a harmonia está mais simples, já que a variação e a combinação de acordes nas canções é cada vez menor. Ou seja, segundo os critérios dos físicos, o clássico Hey Jude dos Beatles é uma música pobre e igual às outras. Usa quatro acordes combinados de maneira simples. Bob Dylan também seria só mais um. O clássico Like a Rolling Stone também tem quatro acordes, e muitas canções dele ainda menos, como Knocking on a Heaven's Door. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Muito bem, mas esse critério das harmonias mais simples também não serve para julgar estilos como o hip hop e a música eletrônica, já que ambos são, em sua maioria, repetições de harmonias simples. A força e a originalidade do rap está na letra e no ritmo, desconsiderados no estudo. Lala, traz de volta aí o Yamandu Costa com o Dominguinhos e aquele hino chamado Estrada do Sol, do Tom Jobim. A simplicidade também é bem-vinda em muitos casos. A pobreza harmônica permite adolescentes erguerem guitarras, tocarem três acordes e fazerem suas próprias bandas sem maiores problemas. É até uma sacanagem eu ler esse texto aqui com esse Dominguinhos e Mandu no fundo, cara, mas vamos ali, vai. A pobreza de timbres, o som próprio de cada instrumento apontadas no estudo, também pode ser interpretada como um sinal de que a música vai bem. Hoje, qualquer pessoa com um computador no Morro Carioca ou na periferia paraense pode gravar funk ou tecnobrega sem precisar ter conhecimentos profundos de estúdio. Tudo pode ser parecido, mas isso é a música democratizada, que pode ser feita por qualquer um e não fica na mão de meia dúzia de técnicos de estúdios. O estudo ainda desconsidera como as pessoas chegam à música que escutam. Uma coisa é música diferente ser produzida. Outra coisa é as pessoas terem acesso e ouvi-las. Meus pais não tinham acesso à música experimental alemã nos anos 1970, com harmonia e timbres pouco convencionais. E se tivessem, não sei se eles gostariam de continuar ouvindo. Continuariam a preferir o Roberto Carlos, outro artista de harmonias e timbres pobres, segundo os critérios dos físicos. Os meios de comunicação e a indústria fonográfica continuam a influenciar muito o que as pessoas ouvem, mas é mais fácil fugir disso hoje do que era há 50 anos. Além disso, nunca foi produzida tanta música no mundo. Podem existir mais canções com harmonias simples e timbres parecidos em relação a tudo que já foi produzido, mas também nunca houve tantos sons diferentes sendo feitos. O mundo é um ótimo lugar para quem ouve repetidamente os últimos hits de David Guetta ou Michel Teló. Aos que os desprezam e preferem escutar os eruditos e virtuosos, uma boa notícia. Também nunca foi tão simples fazê-lo. A música vai muito bem. Olha só, uns anos atrás assisti a uma apresentação do presidente da Associação Brasileira da Música Independente, que mostrou números bem interessantes. Ele dizia que 90% da música produzida no Brasil não toca no rádio. Que uma rádio educativa toca das 9 da manhã ao meio-dia o mesmo número de músicas que uma rádio FM tradicional toca em 3 meses. O que tocava no rádio era o que era escolhido, conforme já tratei aqui no programa 297, o Jabaculê. Tem alguém escolhendo o que você vai ouvir. E esse alguém vai tocar aquilo que está ligado às grandes emissoras com suas trilhas de novelas, ou então aquilo que está ligado às casas de shows e gravadoras. E novamente temos um paralelo com o cinema. Neste final de semana eu decidi assistir a um filme. Fui ao shopping e descobri que das 7 salas, 4 passavam o mesmo filme, O Amanhecer, parte 2 da saga Crepúsculo. No mesmo horário. Pesquisei na internet e descobri que o mesmo acontecia em outros shoppings. O filme que eu queria não podia ser visto num horário, digamos, nobre. A distribuição de filmes no Brasil hoje está nas mãos de 3 ou 4 grandes redes norte-americanas que decidem o que você vai ver. E se você não gostar, vire-se procurando as salas alternativas que existem numa cidade como São Paulo, mas... E Bauru, hein? Alguém está escolhendo as merdas que você vai ouvir, que você vai assistir. Enquanto isso, o que é bom fica escondido. Pois é, mas aqui no Café Brasil, não. Creia na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu. E no momento em que eu perco o filme do começo, não dá pra voltar. Chego quando abri a sessão das 10, vou assistir. Até que me organizei pra chegar. A paulista Tulipa Ruiz com Pontual, hein? O quê? Você ainda não conhece a Tulipa? É bom, então é muito prazer. Resumindo, a música não está ficando ruim no Brasil. Ruim está a música que toca no rodeio, na novela, no Domingão do Faustão, na quermesse. Música ruim é aquela que aquele desgraçado ouve no último volume do celular dentro do ônibus, do trem ou do metrô. Música ruim é aquela que aquele outro ouve no último volume do som turbinado do seu carro. Quem gosta de música boa não precisa ouvir em volume alto para mostrar a todos o seu gosto. Mas sabe o que é mais louco, hein? O que é música boa para mim, para ele, é uma merda. Creia na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu. E no momento em que eu perco o filme do começo, não dá pra voltar. Chego quando abri a sessão das 10, vou assistir. Existem gênios com grandes ideias na cabeça e com computadores à mão, fazendo a melhor música que já se fez neste planeta. Mas eles não tocam no rádio, nem aqui, nem lá fora. E o gosto musical também evolui. Ou você imagina uma pessoa que se emocionava em 1800 com a música de Mozart, pulando ao som dos Rolling Stones? Nossos ouvidos vão se acostumando a novos timbres, novas harmonias e, não raro, o simples é o que mais nos interessa. Por isso vejo com reservas o matemático estudo espanhol. Compreendo a lista das 100 mais tocadas nas rádios brasileiras e entendo quem diz que a música está pior. Mas, felizmente, temos a internet. É nela que você acha as melhores ideias a um clique de distância e um universo a ser descoberto. Na música, no cinema, na literatura, na dança, basta compreender que a arte que está ruim é aquela descartável, histriônica, bizarra e de mau gosto que algum vendedor quer que você consuma. Quando você compreender que é assim que funciona, estará pronto para buscar a liberdade. E a liberdade da internet a gente aproveita melhor ainda se tiver um iPad, por exemplo. E se você acessar a página da Pellegrino Distribuidora no Facebook, pode concorrer a um iPad, a um GPS e a tocadores de MP3 para ouvir o melhor da música que se faz hoje no mundo. A Pellegrino distribui as marcas mais importantes de auto e motopeças para seu carro e está inaugurando sua página facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino com dois L's. Acesse, clique no post da promoção e boa sorte. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Bem, eu deixei pro final uma bomba pra gente ver como é que anda a música no Brasil. Com você, o Samba Rap de Fabiana Cosa e Rappin' Hood, com Malandro de Jorge Aragão e JB. Malandro, eu ando querendo falar com você. Você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, tô chegando. Sou eu que te falo em nome daquela porta-voz da favela. E na passarela é porta-estandarte. E lá na favela tem nome de flor. Malandro, só peço favor que tu tenhas cuidado. As coisas não andam tão bem pro seu lado. Assim você mata a Rosinha. Rappin' Hood. 5 da manhã, tudo começa, é um novo dia. Deus que ilumine a periferia. A gente saindo pro trabalho, nóia indo dormir. Noite e dia, contraste, se liga aí. A garotada acordando pra ir pra escola. E vai saindo pra treinar um ano que joga bola. Percebo que a preta velha vai fazer café. E hoje ela canta Gil, anda com fé. E é na fé que eu vou, é hora de levantar. Mais uma jornada, vai nego trabalhar. Correr atrás do prejuízo pra sobreviver. Nessa guerra que o pobre já perdeu, eu vou até a padaria buscar pão e leite. Fico sabendo que à noite morreu um caguete. Episódio ruim, é, infelizmente. Mas quem mandou caguetar? Problema dele. Na banca de jornal vejo as novas do dia. O dólar que subiu, o pai que matou a filha. No boteco a conversa sobre futebol e a eterna briga se foi pênalti ou não. Penso um número pra apostar no jogo do bicho. Quem sabe levo uma sorte e levanto um níquel. Fico sabendo que a polícia já tá pela área, coletando informações sobre a noite passar. Mas se perguntar pra mim, digo não sei de nada. pois sou sossegado, sou da rapaziada. Eu nada vi, eu nada sei, eu nada falo. Aí, pra esses tipos de conversa cadeado, malandreando, malandreado. Malandro, tamo junto. Fabiana, acorda, senhoras e senhores. Então, hein? A música tá pior ou tá melhor? É, eu sei que a música é uma questão de gosto, mas quem procura, acha. Olha só, se você gosta das músicas que tocamos aqui no Café Brasil, ouça a web radio Café Brasil. Ela tá no www.portalcafebrasil.com.br. 24 horas do melhor da música popular brasileira que presta, numa seleção especial de Cissa Camargo. É, se você não gostar, paciência. Então, vamos saindo de mansinho, com o musical Lala Moreira na técnica, a dissonante Cissa Camargo na produção e eu, o harmônico Luciano Pires na direção e apresentação. O Rio do Ipiranga é o que diz a história em minhas rimas, meu livro de memórias, de um lado o asfalto, do outro chão de terra, é, conheço os bairros, conheço a favela, eu tô ligado o que acontece por lá, vacilou, já era então, ha, tá, tá. Tô sossegado, passo reto, fujo do perigo. Na minha cara é ir pra casa, o melhor abrigo. Tô sem dinheiro, mas batalho com honestidade. Educação e consciência, minha malandragem. Pedindo a Deus pra iluminar a minha caminhada. Orando pelas minas, pela rapaziada. Tô sossegado, fazendo o som. Samba, rap de verdade, rap do bom. Estiveram conosco a ouvinte Magda e uma amostra do que a música popular brasileira está fazendo de melhor. Doutor Raiz, Kiko Perrone, Beto Kaiser, Chico Pessoa, Rodrigo Delage e Amandu Costa com Dominguinhos, Tulipa Ruiz, Fabiana Cosa e Happy Hood. Este programa chega até você com o apoio de quem entende muito de música, o Auditório Ibirapuera, um templo construído para honrar a música como a manifestação da alma dos homens e mulheres que querem falar o que não se diz apenas com palavras. auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação e vá lá ver como a música popular brasileira nunca esteve tão bem. E para terminar, uma frase do escritor inglês Aldous Huxley. Depois do silêncio, aquilo que mais aproximadamente exprime o inexprimível é a música. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.